Bom, pessoal, voltamos então agora para falar de Road America 180. Esse que foi o nome da corrida da Xfinity Series lá em Road America. Ou é o Kart Lake para os fãs da Fórmula Indy aí. É o antigo nome que eles... Aliás, é o nome que sempre falam lá, né? É o nome da cidade, mas Road America é o nome da pista. Bom, pessoal, corrida interessante lá em Road America. Tivemos um McDowell, assim, alucinado, louco, varrido pela essa vitória aí. E foi o que ele acabou conseguindo, conquistando aí. Foi a vitória. Parabéns ao Mac McDowell, né? Conseguiu a sua vitória. É interessante que o carro vence aí em seguida, né? Segunda vitória seguida, o carro tem 3 vitórias no ano. O Austin Dillon lá em Fontana no começo do ano. E agora, voltando a vencer mais uma vez de forma seguida. Venceu o Bristol semana passada com o Austin Dillon, corrida que caiu no colo desde o final da corrida, né? Que o Kyle Busch teve problemas, depois o Keselowski acabou ficando sem combustível. E o Austin Dillon estava no lugar certo na hora certa, venceu a corrida com o carro número 2. E agora em Road America o carro volta a vencer com o Mac McDowell. Mais um grande resultado desse carro número 2, que vem colecionando os bons resultados aí, né? Fazendo boas corridas. Até o San Roche andou bem, foi o segundo lá em Mid Ohio com esse carro aí, número 2. Né? Então, parabéns a todos que estão andando com esse carro, fazendo esse carro andar muito bem. É apenas 2 corridas fora do top 10. Bons resultados desse carro da RCR, da Richard Childress Racing. Né? Então, parabéns aí a esse Chevrolet número 2, que está andando muito. Né? O Brandon Galgo, né, que já venceu essa corrida aí, venceu o ano passado, se não me falha a memória. Acabou vencendo essa corrida aí, né? Foi o segundo colocado, fez um bom... Perdão, 2014. Ano passado foi o Pomena. Foi o carro da RCR também. Então fez um bom resultado. Aliás, a RCR venceu 3 anos seguidos, né? O Brendan Galgo em 2014, Pomena em 2015 e esse ano agora com o Mac McDowell. Parabéns aí ao Brendan Galgo, segunda posição para ele. Um bom resultado para ele aí, que vai solidificando ele cada vez mais ali no Chase, né? Só relembrando e tirando aí para vocês, pessoal... Dos caras que são mais badalados aí, que estão nessas equipes maiores, né? Eric Jones, Elio Sader, Daniel Soares, Justin Allgaier, Ty Dillon. Depois é Brendan Galgo. Ele que é o, digamos que, a sexta força, né? A sexta força aí no campeonato aí. É um bom nome que sempre faz boas corridas, o Brendan Galgo. Questão de pontos, ele tá bem longe um pouquinho de todos aí. Mas ele está muito próximo do Ty Dillon, para não falar perto, né? Porque são 6 pontos apenas de diferença entre eles. Não é muito grande a diferença de ponto entre eles, não. Então, parabéns ao Brendan Galgo, né? Segunda posição. O melhor resultado dele nesse ano aí, mas ele já tem top 5, já tem top 10 esse ano do Brendan Galgo. Então, mais um grande resultado, né? E a RCR fazendo aí 1-2. Né, um bom resultado para a RCR. Segundo colocado foi o... Que é outro destaque também, é o Breno Polio, né? Conquistando mais um terceiro lugar. O seu segundo melhor resultado, né, na Xfinity Series aí. A sua terceira posição em Talladega, que foi que ele conseguiu também. E agora, voltando a fazer uma terceira posição em Road America. O outro destaque também é o Ryan Reed, né? Que desde quando ele venceu lá em Daytona, o ano passado, em 2015, né, conquistando aí mais um top 5 para ele, seu segundo top 5 na carreira. Perdão, seu terceiro, né? Ele tinha conquistado o top 5 em 2014. Então, voltando ao top 5 desde a sua vitória em Daytona ano passado, parabéns aí, até que enfim. Por favor, Ryan Reed, volte mais vezes ao top 5. É necessário, faz bem para sua carreira e faz bem para sua sobrevivência nessa loucura que tá NASCAR aí, que agora o bicho tá pegando. Enfim. Na sétima posição tivemos aí o destaque o Alex Tagliani, né, conseguindo a sétima posição. Das corridas que ele completou, tá, pessoal, esse aí foi o pior resultado dele, que foi o sétimo colocado, né? Ele havia sido segundo em Mid Ohio, ele foi segundo em Mid Ohio o ano passado, né? Em Elkhart Lake em 2014 ele foi segundo também, e antes tinha sido segundo em Montreal, lá no Canadá, né? Em 2011. Então esse aí é o seu pior resultado que ele completou, né? Depois ele teve um 26º, um 38º e um 22º colocado, mas essas coisas ele não completou, né? Então um bom resultado aí pro Alex Tagliani. Penso que ainda falta uma vitória para ele e tá merecendo uma vitória o Alex Tagliani. Ele não foi dominante como foi o Johai. Johai andou muito melhor, mas ele teve sim seus momentos de glória nessa corrida aí, né? Até porque ele liderou volta, liderou 17 voltas de 48, então ele foi muito bem aí, mas ele não tava com aquela força total igual tava o Mac McDowell, que para mim foi merecedor com certeza da vitória. E mais um destaque aqui é o JJ, ele conseguiu o primeiro top 10 desse carro de 2016 aí, agora foi longe, 2014, hein? Primeiro top 10 do carro 44, né? Em 2016, o JJ, ele, parabéns aí, né? A equipe Tristar, que sempre está tirando aí de pedra, sabemos que não é uma equipe muito grande, é uma equipe pequena, né? Mas está sempre aí fazendo bons resultados. Parabéns a todos aí. Bom, outros caras que eu preciso chamar atenção aqui, né? O Ty Dillon, que andou super bem em Mid-Ohio, não foi bem. Agora o Road America foi apenas 12º colocado. O Dakota Arms, que precisa lutar pelo título, também não foi muito bem, foi 13º. O Ryan Sieg também tinha de tudo para fazer uma boa corrida, não foi muito bem, foi 14º. E Black Jr. faz sempre que não tem problema, foi o 15º colocado. O Owen Kelly no carro 18 da KBM, perdão, da Joe Gibbs aqui, né? Que é outro assunto. O Owen Kelly, ele foi o 17º colocado, esperava-se um pouco mais dele. O James Davison, né, que estava no carro 90, que o ano passado, perdão, que na corrida passada quem teve o Andy Lally, foi o 19º colocado. E o israelense lá, o Alan Day, o cara que corre na NASCAR Rally, né, na europeia lá, que tem 12 vitórias, ele foi apenas o 30º colocado. Ele não estava muito legal no final de semana, não conseguiu muito bem. E ele, né, claro, ele, o Kenny Rabu, no 88, foi o 34º, abandonou a corrida com problemas de suspensão. E haja suspensão para aguentar um homem, hein? Enfim, esses foram alguns dos destaques da corrida aí, né? O prêmio para mim fez muito pelo pouco que tem. Claro, vai pro JJ ele, né, que foi, fechou o top 10 aí. E fora do top 10, eu quero dar esse prêmio para o Wayback Jr., que conseguiu 15ª posição, top 15 para ele. Aliás, fiquei até curioso para ver qual foi a melhor corrida do Ray Black Jr., qual foi a melhor posição dele, se não foi essa 15ª. Foi essa 15ª, a melhor posição do Ray Black Jr. na perdão. Bristol, ele foi 14º, agora 15º. Bristol foi o melhor resultado. Esse foi o segundo melhor resultado da X-Men Series do Ray Black Jr. Bom, os números da corrida aqui para vocês, quando teve duração de 2h36. Sinceramente, cada volta em bandeira amarela lá parece ser uma eternidade. Né? Foi aí bem longa a corrida, né? não foi só 2h36, até porque tivemos um número maior, né? Assim, foram apenas 13 voltas de maneira amarela, mas foi assim, o tempo, isso aí é uma eternidade, né? Às vezes também não tem necessidade de ser tão longa assim as amarelas, né? não as voltas, né? Eu falo que em duas voltas de maneira amarela tá tudo resolvido, mas eles dão 3, 4 voltas, né? Como foi na primeira aqui, na primeira bandeira amarela, foram 3 voltas. Rapaz, isso é uma eternidade aquilo lá. Mas enfim, foi uma corrida um pouco longa aí, né, nessa de Road America. Tivemos aí, como eu já falei, 6 bandeiras amarelas e 6 trocas de liderança também. E a chegada foi muito apertada. Michael McDowell e o Brandon Gogo travaram no elo, assim, ó, surreal mesmo, nas últimas voltas. É, o Brandon Gogo estava babando em cima do Mac McDowell. Foi muito interessante essas últimas voltas aí. Procure um vídeo, pessoal, na internet, que tem no YouTube ou no próprio site da NASCAR, que tem as últimas voltas. Você que não assistiu a corrida, porque o pega deles foi sensacional. Não houve toque, mas a perseguição do Brandon Gogo em cima do Mac McDowell foi bem interessante, tá, pessoal? Vocês vão gostar de assistirem aí. Bom, já falei a maioria dos resultados aqui, dos principais aqui, então eu vou adiantar um pouquinho, né? Só para chamar um pouquinho a atenção de vocês, tivemos 9 pilotos, né, que largaram do fim do pelotão porque mexeram no carro antes da largada, que não é permitido, né? Então foram 9 pilotos que largaram do fundo, né? Um número alto aí, né, de pessoas tentando ajustar, fazer os últimos ajustes nos carros aí, né, para a largada. Então aí, 9 punições tivemos já logo de início da corrida aí. Primeira bandeira amarela na volta número 4 foi o carro número 0, né, do Gary Smithley. Acabou na reta principal, bem ali na saída dos boxes, acabou rodando. Bem estranho o acidente dele, porque ele estava ali sozinho, mas acabou rodando, né. E essa bandeira amarela demorou um pouquinho aí. Depois tivemos detrito na pista, por vários carros saindo da pista também, né? Acabou deixando detrito na pista. E um pedaço de um carro, também teve um carro que perdeu um pedaço, não lembro qual carro que era. Na volta 27 a chuva veio, caiu a chuva, não foi como em Mid Ohio, não foi aquela chuva forte, aquela chuva de parar a corrida, né? Não foi nesse nível a chuva aí, mas a chuva foi bem de leve, o pessoal até colocou pneu ali de chuva ali, né? Mas depois a chuva acabou indo embora, foi só um chuvisqueiro mesmo, foi bem rápido mesmo. Na volta 37 tivemos um carro parado na pista, né? Na volta 42 detrito na pista e na volta número 45 o carro número 13 acabou ficando parado na pista também, né? E chamou a última bandeira amarela do dia do Iron Day aí, que foi um péssimo dia para ele, não foi bem, ou pelo menos não se mostrou bem no início da corrida, né? Tivemos uma média aí de 5 bandeiras amarelas e 27% da corrida sobre bandeira amarela. Perdão, pessoal, falei errado aqui. Tivemos médias de 5 bandeira verde, tá? E tivemos 27% em bandeira amarela a corrida. Campeonato, vamos falar um pouquinho do campeonato aqui, né? Só para falar mais um pouquinho da corrida em Road America. Como eu sempre falo e sempre gostei da pista, né? Para mim é uma pista que eu gosto muito, uma pista muito seletiva. Você tem retas longas, você tem freada em descida, que é a mais difícil, você tem que chamar o destaque e a atenção, né? Que é entre a curva 4, que não é uma curva que quase não existe, né? Aquela, você sai da 3, né? Que é a, depois da reta dos boxes ali, você tem uma descidinha, vira na 3 ali e tem uma curvinha logo ali debaixo de uma passarela ali. E vem na freada na 5, que é em descida, e você começa a subir. Ali a freada mais difícil, tivemos ali vários ultrapassagens ali, vários empurrões, ficou apertado a pista, tivemos um trio wide ali, né? Se eu não me engano, o Ryan Reed é o cara que estava no meio desse trio wide aí. Então assim, uma corrida muito boa, corrida muito técnica, a pista exige do piloto, não é qualquer tração ali também consegue andar. Eu gostei demais da corrida mesmo, demais mesmo. Valeu a pena assistir essa corrida aí. O destaque tem que ser falado realmente é o McDowell, que estava andando super bem, andando com vontade. Eu fiquei um pouco decepcionado com o Elliott Sadler, porque é o cara que mais conhecia a pista, né? Ele tinha 5 largadas aí, estava fazendo sua 6ª largada em 7 corridas dessa pista. Mas o Elliott Sadler acabou terminando, né, não muito bem, terminou dentro do top 10, porque tinha uma obrigação por estar num bom time aí, o Elliott Sadler, né? Ele foi o 8º colocado, mas não foi muito bem no contexto geral. Enfim, quero muito ver o ano que vem a NASCAR de novo nessa pista aí. Campeonato, pessoal, o Chase Grid da S1 Series, nós também sabemos que o nível dele não é tão alto, né? Assim como a Truck Series também não é. Aliás, a Truck Series está um pouco mais disputado, né? Mas a S1 Series temos um problema muito sério, né? Que é a diferença entre os carros. Por exemplo, o Ryan Reed, o Ryan Sieg, né? Não tem o mesmo carro, por exemplo, do Ty Dillon. Então nós sabemos que a diferença é gigantesca, mas eles são os classificados aí. Vamos lá. Eric Jones, Elliott Sadler, Daniel Soares, né, esses aí já estão classificados por vitória. Justin Allgaier, Ty Dillon, Brandon Galgo, Brandon Pohl, Brandon Jones, Dallin Wallace Jr., que foi o 10º colocado no top 10 para ele agora em Road America. Ryan Reed, top 5, Blake Koch, quebrou muito mal a corrida. E o Ryan Sieg, né, esses aí são os que estão classificados por pontos, né, no Chase aí da X-Men Series. Vamos esperar um pouquinho do que está por vir aí. Próxima corrida, Darlington, né? Acontece aí no, na sexta-feira a corrida, né? Vamos ver o que vai ser, o que pode acontecer nessa corrida aí. Se algum que está de fora desse top 16, top 12 acaba vencendo. Claro que é difícil, né? Algum piloto está fora vencer. Os que têm os melhores carros já venceram. Vamos ver, talvez uma vitória de Oceano ou uma vitória do Tadino aí. É, vamos ver o que pode acontecer. Mas enfim, o Chase Grid é esse, né? Eu estou curioso para ver esse Chase aí, como vai ser o desenrolar dele, né? Principalmente na segunda etapa, onde ficam só 8 pilotos, né? Que vai ser na etapa de Kansas, Texas e Phoenix. Quem vai avançar aí, quais são os primeiros a ser cortados. Talvez, quem sabe, podemos ter uma surpresa, né? Então vai ser bem interessante. Pessoal, daqui a pouco eu volto então para falar da Speed Cup para vocês, corrida que aconteceu lá em Michigan, né, a Pure Michigan 400.